absurdo em minha própria ilusão de um dia ser alguém. Estou hipnotizado, afundado, mal pago e mal fadado. E sei que se não tiver nenhuma cocota na minha imaginação, nunca ter nenhuma na vida real. Eu sei que será regra se eu me der mal. Portanto, eu prefiro ficar na minha. Prefiro estar absorto. Prefiro estar absorto.